doidão de bagulho. Ele bate no bumbo e você sente no peito. Esse é o plant rap, ai, fazendo efeito. Toda porrada que entra no ouvido sai da guitarra. Rap, rock and roll, piscou dele, hardcore e raga. Baixo lendário mesmo, bebendo cana. O grito vem da rua, movida marihuana. Deixa falar a verdade. É que eu me sinto bem, só que sangue bom aqui na cidade. Sobre aquele sangue bom do Rio de Janeiro. Terra do samba, do reggae, do rap, do rock, do rag e do pandeiro. Eu conto o que eu falo o que eu quero, qual o problema? Me contem. Quanto que eu falo o que eu quero, qual o problema? Me contem. Paz, papapaz, Planet M, papaz, papapaz, a funk vocal, papapaz, o rapaz, papapaz, a Black Alien.